Por onde andei, conquistei confiança nas quebradas. Pregando a paz, envolvendo, representando a raça. Maloqueiro original em qualquer lugar que eu for. Sabedoria das ruas transmitida em palavra. Meu verso é verdadeiro, nego, pensa, para, escuta. Elevando o movimento, fortificando a cultura. Nas rimas e na palavra, segredos intocáveis. Momentos memoráveis, em meio ao caos, ao terror, desisti jamais. Vários soldados da paz, minha guerra é espiritual e tá bem longe do fim. Em vez de poça de sangue, vários jardins de jasmim. Mesmo sendo difícil, é o que busco pra mim. Mesmo que venham dias difíceis, enfrente-os com fé. Pois a fé move montanhas, união, respeito e lealdade. O formigamento. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. Corre atrás do seu sonho. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. O formigamento. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. Corre atrás do seu sonho. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. O formigamento. Acorde todo dia, agradeça ao Pai por ter saúde e família, seu filhinho, sua filha. Demo incentivo a vida, demonstre o caminho a seguir. Me sacrifiquei pra tá aqui, buscando o sustento da casa. Escolhi o caminho mais difícil. Sei muito bem o que eu digo, o que eu vivo. Lapidei minha mente, abandonei os pentes. Busquei a salvação em meio ao mundão firmemente. Com a cabeça erguida, vou seguindo em frente. Passo a passo me mantenho consciente. Esse é o mundo que sonho, essa é a fé que eu ponho. Esse é o mundo que sonho, essa é a energia que ponho. Agradecido pelo dia de hoje, Deus abençoe a caminhada de cada um. Corram atrás dos seus sonhos, seja o que Deus quiser. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. Corre atrás do seu sonho. Corre atrás, corre atrás, corre atrás, corre atrás. O formigamento. Corre atrás, corre atrás, corre atrás.